Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. As 5 melhores pop hits. www.targetw.com e viva o mundo Target. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force of the beginning. Look. heart is just some feeling. If you wanna leave, I'm with it. Hey! acesse targetw.com. Referência para o mundo. Pop Hits. Will ever change. Meet you at the spot, 10:30. We don't ever stop, and we're never gonna change. Stay, oh just stay forever. Stay, if you stay forever, hey, we can stay forever young. We'll ever change. They say just grow up, but they don't know us. We don't give up, and we're never gonna change. Stay, oh just stay forever. Stay, if you stay forever, hey, we can stay forever young. Forget Radio. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. W.com, a referência para o mundo. Target Radios. Everybody loves Target. Todo mundo ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E acompanhamos a última edição do dia do Pop Hits. Agora com os 5 sons mais votados na noite de segunda. No portal TargetW.com. Conta aí como está o seu dia, baby. Espero que perfeito. Por aqui, Ricardo Borges. Thanks for listening, Target Radios. E na noite de segunda, número 1, Calvin Harris. And Ellie Goulding com I Need Your Love. O segundo lugar pertence a Avril Lavigne, Here's to Never Growing Up. Terceira colocação para Imagine Dragons, Radioactive. No posto de número 4, Daft Punk and Pharrell Williams com Get Lucky. E o quinto som mais votado na noite foi Come and Get It com Selena Gomez. E pra amanhã, terça-feira, tudo pode estar diferente. O que não muda é que você manda por aqui, baby. Acesse o portal e participe. TargetW.com. Não é à toa que é referência para o planeta. Pop Hits do ouvinte. E pra fechar muito bem o Pop Hits da noite de segunda, recebe um grande beijo a Yara Evelyn Fernandes Torres, que é de Tefé, Amazonas. A Yara pediu e ouve agora aqui na Target International, o som de Carly Rae Jepsen, Tonight I'm Getting Over You, fechando o Pop Hits da noite. Fiquem todos com Deus e sempre aqui na Target. Excelente noite e até mais. Bye, bye, baby. I wanna smash your fears and get drunk in off your tears. Don't you share your smile with anyone else but me. I wanna touch your heart. I wanna crush it. Lovers. rede internacional Target Radios, referência para o mundo.